Esta é uma história real. Preste atenção. Uma mulher lutava com muitos problemas. Nada na sua vida dava certo. Mas o que realmente a atormentava e tirava o seu sono era o vício que o seu marido tinha. Homem alcoólatra. Bebia de uma tal maneira e quando chegava em casa punha tudo a perder. Quebrava as coisas, batia na mulher, xingava os filhos, praguejava. Então aquela mulher, desesperada, começou a buscar ajuda dentro da sua religião. Fazia promessa, acendia vela, rezava para todos os padroeiros. Tudo que lhe mandavam fazer, ela fazia e nada. Até que um dia, comentando com algumas vizinhas, uma delas lhe sugeriu: por que que você não vai ali no terreiro e faz um trabalho? Seu marido vai parar de beber na hora. E ela, movida pelo desespero, querendo ver aquela situação resolvida, foi ao terreiro. E entre atabaques e barulhos, incorporou um espírito ali na mãe de santo e mandou ela fazer um trabalho de feitiçaria dentro do cemitério. Pois bem, já que era para resolver o problema, ela fez tudo o que a entidade estava mandando. Mas o problema continuava. O seu marido continuava bebendo e parecia agora que estava mais violento e mais perturbado, e parecia que a situação, ao invés de melhorar, tinha piorado. Atormentada pela consciência, ela pediu para falar com o padre no confessionário. E ali, dentro da cabine, ela contou ao padre tudo o que havia feito no terreiro de Macumba. E ela dizia: padre, me absolva, porque eu fiz aquelas coisas tentando resolver o meu problema e eu não consegui. Eu fiz isso por desespero, padre. Porque aqui na igreja eu também não consegui resolver. O que que eu faço, padre? Me ajude, me perdoe e me ajude. E o padre disse para ela: minha filha, eu vou te ajudar a resolver esse problema. Preste atenção. Você procure uma igreja evangélica. E ali você faça tudo o que eles mandarem e o teu marido vai parar de beber, a tua vida vai ser abençoada. Mas pelo amor de Deus, minha filha, não conte isso para ninguém. Porque se você contar para alguém que eu te dei esse conselho, eu vou ser expulso da paróquia. E a dona Carmen, porque este é o seu nome real, a dona Carmen falou: padre, se o senhor está me aconselhando a procurar uma igreja evangélica, e se este é o caminho, e se é lá que eu vou conseguir a minha ajuda, por que que o padre está aqui na igreja? Por que que o padre também não vai para lá? E o padre, com uma voz cheia de pesar, disse para ela: minha filha, eu não posso. Para mim, já é muito tarde. E a dona Carmen, saindo do confessionário, procurou uma igreja evangélica. E a primeira coisa que ela fez foi entregar a sua vida e receber o Senhor Jesus como único Salvador. E a partir daí, todas as suas orações eram dirigidas somente ao Pai, em nome de Jesus. E a sua vida e a do seu marido foi melhorando de uma tal maneira que realmente ela viu a transformação. Toda a sua família encontrou a paz. Os problemas foram resolvidos. E a dona Carmen foi aprendendo por que que antigamente nada dava certo e por que que agora tudo funcionava. E a dona Carmen começou a ler a palavra de Deus e foi aprendendo e descobriu porque antes nada funcionava. Quando ela correu ali no terreiro buscando ajuda, por que tudo deu errado e até piorou? Ela encontrou a resposta na Bíblia Sagrada. E você que está ouvindo, você pode conferir isso em qualquer versão da Bíblia, seja católica ou protestante, a palavra diz a mesma coisa. Preste atenção, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, Deus disse: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então ela descobriu por que no terreiro nada funcionou. Mas por que não dava certo também ali naquela religião que ela havia nascido? Lendo ainda a palavra de Deus, que você também pode ler, seja a tua Bíblia católica ou protestante, você vai encontrar a mesma coisa que a dona Carmen encontrou no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra. Você está compreendendo? A dona Carmen compreendeu. A sua vida melhorou. O seu esposo foi liberto da bebida. Os seus filhos foram abençoados. Os seus netos foram alcançados pela misericórdia e pela bênção de Deus. Aliás, quem me contou esse testemunho verdadeiro foi o neto dela, hoje o pastor Paulo, que está na cidade de Vitória. Você que está ouvindo também esta palavra e quer que a tua vida melhore, quer ficar livre das drogas, da bebida, do jogo, quer ficar livre dos maus espíritos, quer ter a sua vida abençoada, quer andar num caminho de vitória, então receba o Senhor Jesus como único Salvador e entregue a tua vida no altar de Deus. Porque a palavra diz o seguinte, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Meu amado, entre o céu e a terra podem existir muitos mistérios, mas só existe um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.